ele parte pra sonhar novos horizontes a explorar. E eu fiquei aqui na cidade a me perder. Os cafés que frequentávamos agora tem outro olhar. Caminhando sozinha, tentando me entender. Saudade vem me fazer companhia. Essas lembranças queimam como uma melodia. Os lugares que eram nossos agora são vazios. E o amor que era dois se transforma em desafios. Os parques nos lembram risadas ao luar. Mas agora eu vejo o sol e sinto falta do seu par. Nos filmes que assistíamos, só ecoa seu lugar. E cada canto da cidade faz meu coração chorar. Saudade vem me fazer companhia. Essas lembranças queimam como uma melodia. Os lugares que eram nossos agora são vazios. E o amor que era dois se transforma em desafios. Os parques nos lembram risadas ao luar. Mas agora eu vejo o sol e sinto falta do seu par. Nos filmes que assistíamos, só ecoa seu lugar. Cada canto da cidade faz meu coração chorar. Saudade vem me fazer companhia. Essas lembranças queimam como uma melodia. Os lugares que eram nossos agora são vazios. E o amor que era dois se transforma em desafios. Conto os dias pra você voltar. O tempo é um artista, mas não vai me apagar. Nos sonhos eu te encontro e tudo volta a brilhar. Mas na realidade eu sigo a te esperar. Saudade vem me fazer companhia. Essas lembranças queimam como uma melodia. Os lugares que eram nossos agora são vazios. E o amor que era dois se transforma em desafios. As distâncias vão ceder e juntos na cidade vamos renascer. Enquanto isso sigo na rua da saudade, com o coração pulsando, esperando a felicidade.